Meu irmão, pra mim a poeira criativa é a poeira cósmica, né, velho? É esse lugar meio do mistério da vida, onde a gente não vai conseguir chegar a ele, por mais que a gente invista na ciência, ela nunca vai explicar isso, porque eu acho que é algo que está como se fosse nesse espiral da existência, assim, que é massa que a gente procure essa explicação, mas é massa que a gente entenda esse mistério também, sabe? Eu acho que a gente tem que conviver um pouco com o nosso mistério, no sentido de que ele é produtor também da nossa formulação de ser, assim, entendeu? Não tem nada que está dado, sabe? Eu acho que está tudo em construção, assim. Então, para mim, essa poeira criativa é essa poeira da nossa construção. Arte, música, literatura, liberdade, cultura, viagens. Qual é o som que te alimenta? A poeira criativa tá no ar. Porque a arte é vida e não espetáculo. Olá, olá, olá. Mais um Poeira Criativa no ar. Boa noite a todo mundo que tiver a fim de desfrutar dessa noite com a gente, né, nos ouvindo, imaginando nossos rostos, né, como será que a gente é. Bonitos. Bonitos, né? Lindos. Apaixonados pela vida, né? Boa Sim. noite, boa noite, boa noite, queridos ouvintes e ouvintas. Aqui mais um Poeira Criativa número 44, né, já? 44. 44. Que é a metade de 88. É, e que é o dobro de 22, né? Isso aí. Então, como se fosse quatro patinhos na lagoa. O Poeira Criativa começando. E aí, Gus, como é que você tá? Tô bem. Agora melhor, né? Um dia animado hoje, né? Foi animado. Foi movimentado. Eu cheguei cedo aqui no CIS. Não tão cedo. Eu queria vir mais cedo, mas não consegui vir para yoga. De 6h30. Não consegui chegar. Mas vim 9 horas e fiquei a tomar quase 2 horas da tarde aqui numa oficina de produção de cartazes. Foi massa. Começou morna e foi esquentando. Aí no final eram quase 15 pessoas produzindo material para amanhã. Massa, então o CIS também, né, se posicionando, né? Uhum. E se organizando nesse sentido aí dessa greve geral. É. Massa, Luiz. É greve porque é grave. Ou é grave e é greve, né? Alguma coisa que era assim. Não, mas tem uma coisa massa, assim, de procurar o positivo que a gente tem nesse momento. Assim, eu acho que é greve porque é grave. É greve porque é grave. É isso aí, esse programa de hoje. Esse programa de hoje tá de boa, né? Acho que vai ser ótimo. A gente tá com uma comida aqui, que é. já vai estar se apresentando. É, e tá. Acho que foi um programa mais relaxado hoje, né? Ser mais relaxado. Um clima de. De conversa. É, íntima. de conversa íntima e tranquilidade. Então a gente vai escutar o que agora? Vai escutar uma musiquinha de Gustavo El Príncipe Pena, Imaginando Buenas, que é um músico do Uruguai. É. Já falecido, um autodidata. Já a gente já passou alguma que outra música desse músico, desse cantante. Toca o violão e outras, a gaita, sei lá, um cara bem massa. A gente vai ouvir essa musiquinha e depois vai entrar de cheio com a nossa comida do dia de hoje. Sim? Show de bola. Vamos nessa para não ficar. Qual o nome da música? Imaginando Buenas. Massa. Traduz. Vai lá, cara, dá play. Multicoloridos sintonizam, emitem longe. Su corazón al cielo. en el suelo. Ella está con su amor en pleno vuelo, viajando por el cielo de la vida. Sabe que la verdad es una estúpida mentira. Imaginando buenas, mirando desde arriba. Imaginando buenas. Yo no lo sé, mi niña sabe. Yo no lo sé, mi niña sabe. A las aves, mi niña con sus naves, chorrea confusión. El maldito botón cambió de ritmo al mundo. En menos de un segundo voló mi corazón. Por eso no me busquen en el suelo. Estoy con ella, estoy en pleno vuelo, viajando por el cielo de la vida. Lejos de la verdad y las estúpidas mentiras. Imaginando buenas, mirando desde arriba. Imaginando buenas. Yo no lo sé, mi niña sabe. Yo no lo sé, mi niña sabe. Otros muchos se subieron a las ramas altas, flacas y morenas, a buscar las piñas buenas del amor. Por amor, hey. Yo no lo sé, mi niña sabe. You are dear, me and we are dear, all together. I don't know about my baby, know it. I don't know about my baby, know it. I don't know about, I don't know about my baby, know it, know it, know it, know it, know it. I don't know. Imaginando buenas, mirando desde arriba. Imaginando buenas. Yo no lo sé, mi niña sabe. I don't know but my baby know it. Troca criativa de ideias no Poeira. Opa, de volta depois desse som instigadíssimo do Uruguai. E vamos agora começar a nossa troca de ideias. Então, seja bem-vinda. Certo? Primeiro, obrigada. Em primeiro lugar, e se apresente para quem está lhe ouvindo. Então, eu sou Bianca, né, Bianca Pontes, e quer saber um pouco mais da minha trajetória, qual da vida, da minha profissão, é isso? Fala um pouquinho. Então, começando desde o do início, eu sempre gostei muito de dança, então tudo meu começou na dança. No balé, sempre gostei de dançar e fiz balé. Fiz balé clássico, inclusive aqui no Engenho do Meio, na Escola do Estado aqui, Léo de Barros. Fiz balé clássico lá durante uns 5 anos, né? E sempre foi a minha paixão a dança. Quando eu estava no terceiro ano, conheci um amigo, morava no meu prédio, e aí ele fez: Bianca, você devia fazer educação física, porque você gosta muito de dança, você tem uma boa relação com o corpo. Aí eu, não sei, né? Enfim, ele me convenceu e fiz o curso de educação física. Lá no meu curso eu tive uma disciplina de práticas alternativas. Meu currículo estava em experimental, a gente estava no currículo novo. E eu tive a oportunidade de conhecer a biodança, o aikido, o tai chi e o yoga. Tudo isso em um semestre só. Em um semestre. Imagina, só foi vivência, né? Mas eu penso até como abre assim também, né? É, abre. Só seis meses. Eu assim, nunca esqueci, esqueci. Eu me identifiquei muito na época. Apesar de que eu tenho uma convivência com o yoga com a minha avó, que eu cresci com minha avó dando aula de yoga na minha casa. Na época de Hermógenes, o maior crescimento do yoga por ele, né, aqui no Brasil. E yoga era bem familiar, né? Mas até então essa minha coisa com o corpo era muito na parte de ginástica e dança, né? E aí fui levando, passei uma época sem trabalhar e casei, tive filho. E quando meu menino tinha 7 anos, ele precisou fazer uma terapia. Aí me indicaram a psicomotricidade relacional. E eu fui no ícone. Quando eu chego lá, o mediador, o facilitador dessa prática era Ibrahim. E ele chegou para mim e disse: você devia fazer o curso de psicomotricidade. Eu fiz: eu posso. Ele fez: pode. Eu sou professor de educação física também. E o curso foi criado por um professor de educação física. Aí eu: nossa, que maravilha. Fiz o curso, me apaixonei pelo curso. Daí por diante, minha vida mudou muito. Porque começa a interferir nessa mudança interna, né? E aí eu fiz o curso e trabalhando na academia da cidade, eu fui trabalhar com a psicomotricidade relacional dentro do CAPS. Sim. Né, com criança e adolescente. E fiquei apaixonada pela questão da saúde pública. Eu fiz: é isso que eu quero trabalhar. Eu ainda não tinha familiaridade do que era a prática integrativa em si. E comecei a dar aula de yoga, em parte, mas tive que dar uma estudada por minha conta na Secretaria de Educação, que eu passei no concurso e fui lá, mas querendo, buscando maior conhecimento também nessa área. E aí eu bateu aquilo na minha cabeça, assim, eu vou fazer mestrado. Eu quero fazer em saúde coletiva, porque eu gostava da saúde pública, né? Por conta da minha experiência. E fui para a Federal ver. Eu fiz: não, eu vou pagar uma disciplina. Aí fui pagar uma disciplina que Marcelo Pelizzoli dava aula de promoção à saúde. Lá eu comprei o livro dele, que tinha um artigo de Júlio e de Jarbas. Não conhecia ainda ninguém daqui do CIS, né? Nada, nada, nada. E lá na Secretaria de Educação, a gente teve uma vivência de Lian Kun com Lourdes. E aí, um belo dia, eu fui almoçar, ela estava lá, sentei na mesa com ela, conversei e falei para ela que era psicomotricista. Eu trabalho no Guilherme Abá e lá tem psicomotricidade relacional. Tem certeza? Olha, vai abrir uma unidade do Guilherme Abá aqui no Engenho do Meio. Me dá o teu currículo que eu levo. Eita. Aí eu fiz o currículo, deixei. Era em meados de agosto. Quando foi dezembro, Júlio me chamou para uma entrevista. E assim começou a minha trajetória nas práticas integrativas. Então, assim, para mim, quando ele me chamou, eu fiquei super contente. E aí foi o conhecimento desse outro universo, né? Que, para mim, foi a descoberta do que eu, de fato, queria viver, queria para mim, sabe? Aqui eu conheci a análise bioenergética, né? Tive esse contato. Aí conheci Jaime, Panerai, Grace, eles me convidaram. Eu digo que foi um chamado, sabe? porque as grandes mudanças na vida da gente começa de dentro de nós, né? Sim. E essa mudança foi muito importante para mim, para minha vida. E fiz o curso de yoga com o Fernando Sujan também. E aí foi. Aí eu hoje em dia sou práticas integrativas. Eu queria fazer uma pergunta. Tu falou de que tu já tinha uma familiaridade com o yoga, né? De tua avó. Eu queria, assim, não sei, quais são essas lembranças que tu tem de anos há? Qual é essa imagem quando tu fala de minha avó, minha casa, uma casa, minha avó estava fazendo yoga? Qual é essa lembrança? Qual é a imagem que vem para a cabeça? Assim? Então, muitas, assim. E eu trago muito minha avó nas minhas aulas, às vezes. Hoje, inclusive, lembrei dela. Porque eu criança, e minha avó dava aula de yoga e falava para a gente fazer. Então, eu me lembro da minha avó fazendo a saudação ao sol no quintal da minha casa. Aí ela abria uma turminha de yoga, ela era aposentada, e aí ela fez, não, vou dar aula de yoga. E eu me lembro fazendo a postura da árvore, a cadeira de balanço, o elefantinho. E assim, isso tudo me remete muito a ela. E ela tem 88 anos, minha avó. Tem uma saúde invejável, né? Com hereditariedade de cardiopatia e tudo, ela não tem nada. E ela sempre atribui ao yoga e ao vegetarianismo, né? Que ela é vegetariana desde então. Há mais de 40 anos ela é vegetariana. Então, assim, ela é um bom espelho para mim, sabe? Uma boa referência. Nossa, aí tu tava comentando, Bianca, que tu... antes, né, do programa. Não, aqui eu faço a yoga, a psicomotricidade, a análise bioenergética... Reiki. E já fiz aula de dança também, dança, aqui. Dança, né? Já dei aula, é. E aí, é bastante coisa, né? Se for pensar assim. Tu se considera uma pessoa, assim, vamos dizer, multifocada, assim, como inquieta nesse sentido de buscar muitas coisas, de trabalhar com coisas diferentes. Como é que foi esse processo, assim, de buscar tantos saberes, sabe? Entendi, de muitas práticas. Eu acho que os saberes, eles se entrelaçam, sim, sabe? Porque todos lidam com o corpo, né? Eu me considero, eu sou uma terapeuta corporal. Sim. E esses saberes, eles estão muito conectados, né? Porque é interessante isso, principalmente a bioenergética e a yoga, eles trabalham muito o corpo, o alinhamento do corpo, os pontos energéticos do corpo. Yoga com os 7 chakras e a análise bioenergética com as 7 couraças, né? Onde todas elas têm a ver com as emoções, né? E com uma coisa que eu pontuo muito, da autoconsciência. Elas trabalham muito a sua autoconsciência. Quando a gente tem uma melhor consciência de si, a gente começa a se cuidar melhor, né? A psicomotricidade relacional, ele é um trabalho corporal com criança. Então, ele trabalha através do lúdico e da brincadeira, o equilíbrio dessas forças da criança, né? Do ser contido, né? A agressividade, dele conter a agressividade, ou de ele ser um pouco mais agressivo, né? Para se defender, para lutar pelo que ele quer. Então, é um trabalho de forças também, através do corpo, né? Cada um de um jeito, mas eles trabalham, eles se conectam, né? Sim. E o Reiki também, né? O Reiki a gente trabalha com imposição das mãos no outro, de um cuidado do outro, né? Nossa, né? De fato, né? As coisas estão bem conectadas. Tem alguma pergunta, Gucci? Acho que a gente poderia deixar para a primeira música que Bianca escolheu, qual quer ouvir agora e por que motivo trouxe essa música. Eu queria fazer só mais uma. Eu perguntei se tu queria só por educação, mas na verdade quem queria era eu. Que bicho chato. Não, é porque tu comentaste essa coisa da dança, né? Que desde nova, uhum, né, tu sempre estivesse muito ligado, assim. E de onde veio essa conexão com a dança, assim? O que é que tu... O que a dança te traz, assim? Por que essa intimidade com a dança? A dança, pra mim, ela... Eu sempre digo que a dança, ela é alma. Eu acho que quando a gente dança, a gente se eleva. A dança tem a ver com a arte, né? É onde a gente tem a expressão da... Pra mim, né? É uma... Ela me faz eu me abrir, eu me expressar, eu mudar a minha energia, eu me conectar também, né? A dança, ela é alma mesmo, porque ela tem a ver com arte pra mim, ela é muito forte, a dança. A pessoa se torna meio que a própria obra, assim, né? Eu tenho a sensação, assim, quando você tá dançando de uma forma mais livre, assim, até. Você pode ser a própria arte abstrata até, né? Isso. Uma brincadeira, assim. E que tudo tem o corpo, né? Assim, o que é o corpo, né? O que é o nosso corpo? Ele é físico só? Claro que não. Então, a dança também tem essa conexão do corpo por inteiro, o corpo integral, de você sentir prazer, né, com o teu corpo, de você ativar a tua energia. Aí também tem a bioenergética, né? Então, assim... É, eu, inclusive, na conclusão do curso de análise bioenergética, eu me utilizei do Afoxé para um trabalho de enraizamento com o adolescente, que a gente tinha que fazer sobre o adolescente. E o que... E a dança sendo um instrumento também, né? Como uma ferramenta para trabalhar o corpo de uma forma também terapêutica. Massa. Então, vamos para a primeira música? Aí vamos. Tu diz qual é e explica por quê. Rapaz, eu quero... Nossa, escolhi... Teve quatro músicas, né? Então, eu vou com Coração Valente. Ou Coração Selvagem. Vamos no Coração Selvagem. Porque ele tem a ver com paixão. Né? E eu sou apaixonada pela minha profissão, pelo meu trabalho. E eu quero o corpo. Tenho pressa de viver. Show. Uma frase pra mim, dentro da sua canção. Esconda um beijo pra mim, sob as dobras do blusão. Eu quero um gole de cerveja no seu copo, no seu colo e nesse bar. Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. Não quero que a cabeça pense, eu quero que a alma deseja. Arco-íris, anjo rebelde, eu quero o corpo, tenho pressa de viver. Mas quando você me amar, me abrace e me beije bem devagar, que é para eu ter tempo, tempo de me apaixonar, tempo para ouvir o rádio no carro, tempo para a turma do outro bairro, pra ele saber que eu te amo. Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante, coma um cachorro quente, sim, já é outra viagem. E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Mas quando a vida nos violentar e pediremos ao bom Deus que nos ajude. Falaremos para a vida. Vida, pisa devagar, meu coração. Cuidado, é frágil. Meu coração é como um vidro, como um beijo de novela. Meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão, o meu sonho, a minha fúria e esta pressa de viver. E este jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão. Andar caminho errado pela simples alegria de ser. Oh, oh, meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo, vem morrer comigo. Meu bem, meu bem, meu bem. Talvez eu morra jovem, alguma curva do caminho, algum punhal de amor traído completará o meu destino. Olá, meu povo. E aí, Gustavo? Gostei do Belchior. É bom, né? Sempre bom ouvir Belchior. Mas é bom falar, né? Que a gente está em Poeira Criativa 44, que está com Bianca Ponte aqui, profissional do CIS, que trabalha com psicomotricidade, bioenergética, yoga. Reiki também. Agora que é a prática mais nova, né? A última aí chegando. E é uma apaixonada, né? E é uma apaixonada pela vida. Estou também para não esquecer, né, que estamos aqui com quem é que estamos aqui. Estamos agora na segunda parte dessa entrevista, né? E não sei, tu comentasse como foi esse processo de chegar no CIS e hoje como que é uma coisa que como que define um pouco assim quem tu és no mundo de alguma forma. Sim. Tu sente isso? Eu acredito, assim, que a minha trajetória teve muitas chamadas, mas aqui eu me realizo como profissional, assim. Tipo assim, poxa, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer, né, da minha vida. Assim, eu sempre gostei da área de saúde. Eu nunca fui muito do fitness na minha área de educação física. Apesar de já ter trabalhado com um monte de coisa da educação física, mas essa coisa do cuidado é que me chama, me atrai mais, né? E esse caminho que me foi aberto, eu vejo muito como portas que se abriram e eu aceitei entrar, foi para mim um encontro também comigo, sabe? Um encontro comigo, porque mudou a minha vida também, né? E eu digo sempre, inclusive para as pessoas, assim, eu fiz assim, eu trabalho com o que eu gosto, né? Não tem a ver com grana. É claro que o dinheiro, ele é importante para a gente viver, mas ele tem a ver com a felicidade, né? E isso, isso diz muito, inclusive, da minha saúde. Ia ser muito difícil eu adoecer. Muito difícil. Porque eu me sinto satisfeita com a vida. Eita. Boa. Aprendizado, né, Teteu? Bora praticar mais aqui no CIS, chegar mais perto da prática que está aqui, né? Que às vezes a gente esquece. Uma pergunta que a gente estava falando mais cedo com o Rafael, com o Teteu, era, muitas pessoas chegam aqui, né, demandando cuidado, saúde, atenção, carinho, amor, e os profissionais vêm e também demandam, né? Qual é a sua demanda? Assim, qual é a tua demanda aqui para o CIS? O que você demanda? O que é que eu necessito daqui, do CIS? É o que eu sinto falta, é isso? O que você quer do CIS, eu acho que é, né? Acho que a ideia seria, tipo, sei lá, pensando... Quando uma pessoa vem pra cá, ela vem buscando alguma coisa. Quando tu vem pra cá, né? O que é que tu tá buscando? Acho que essa é a... É engraçado que eu nunca pensei assim. Mas eu vou dizer pra vocês o que eu digo no grupo, de principalmente de análise bioenergética. De que a gente cuida e é cuidado. Porque a gente não somente doa, né? A gente não somente dá o cuidado para o outro. Mas quando a gente trabalha em grupo, o grupo, ele tem uma ressonância com a gente. E nessa ressonância, eles também nos devolvem. E aí eu também tenho de volta, eu tenho o retorno do que eu faço aqui, pelo que o outro também sente, né? E isso me alegra também. Isso também cuida de mim. Eu acho que é muito isso. Eu nunca parei para pensar assim, eu espero isso do CIS, sabe? Sim. Mas pensando nesse jogo de troca, né? Eu vejo muito por aí também. Eu espero esse resultado dos pacientes, dos usuários, deles também se sentirem bem com a minha prática, né? E com a prática dos outros colegas também, né? Eu acho que a gente vê essa mudança de comportamento, né? Mudança de atitude do outro. Isso reverbera na gente também. Sim. Aí você estava comentando, né, agora no intervalo, como também foi meio que uma volta para casa, né? Tu vim trabalhar aqui no CIS, no Engenho do Meio. Né? E ao mesmo tempo, o próprio CIS, ele... A gente que já tá aqui acompanhando esse processo do CIS já faz alguns anos, percebe, né, como tem uma coisa de comunidade, assim, né? Sim. Como é que tu enxerga essa relação da comunidade CIS, sabe? Como é que tu se vê dentro dessa relação, assim, dentro dessa comunidade? Nossa, eu me vejo pertencente, sabe? Acho que tem um sentimento de pertencimento, né? Dessa comunidade se torna cada vez maior, né? Porque a gente vê muitos usuários querendo também se juntando numa luta, né? Por uma melhoria, né? E eu sinto uma unidade. Acho que profissionais, usuários, todos nós somos uma unidade, né? Uma unidade que cresce e que eu espero que ela contamine, não é contaminar, mas que ela dissemine, né? Essa energia de cura, de autocura, né, de positividade para um mundo que está muito doente, que está muito alopático, né, muito, muito dependente, né, a gente trabalha exatamente o oposto da pessoa ver em si a sua própria força, quando ela se dá conta que ela pode que ela pode mudar a sua própria vida, que ela não precisa de ninguém, nem de médico, nem de remédio, né, para poder se sustentar e viver, sair do automático e se tornar consciente, ativo, Aí sim, eu acho que aí é que está a mudança do mundo, né? Sim. É a gente disseminar, é essa a palavra, disseminar. É que... Não é só comentar, porque tu falas contagiar, né? Contagiar é uma palavra. Não contaminar, é contagiar. Acho que contagiar. Contagiar é melhor. Mas disseminar. Disseminar é mais. Uma escolha. É, isso. Mas contagiar espalhar. É boa. Eu gosto de contagiar também. Porque soa muito de doença, mas também da alegria se contagia, eu acho. Assim. Sim. Eu queria saber, assim, qual é que era. Tu falou da satisfação do usuário, das usuárias. E qual era o comentário que chegava a tu ouvido das práticas que tu faz, assim, do desenvolvimento das práticas, o que as pessoas falam, assim? Porque às vezes uma não sabe, né, assim, ou as pessoas falam para nós algumas coisas, mas também que você, profissional aqui do CIS, recebe. Nossa, é assim, eu me sinto feliz porque eu sempre recebo, assim, muito carinho, assim, dos usuários, né, assim, eles sempre vêm para mim querendo participar ou da minha aula de yoga, né? Outros dizem assim, olha, eu gosto muito de você. Teve uma usuária que disse assim, olha, eu gosto de você. Eu quero participar do seu grupo. Eu, tá, venha. Aí a gente se sente lisonjeado, né? Assim, para mim é uma valorização, né? A valorização deles, né, de acordo com a minha terapia também tem a ver comigo, né? Então se mistura, né? A prática com a pessoa também, de como a gente recebe, como a gente cuida também, né, desse usuário. E aí eu tenho muitas respostas boas, né, deles, né? Isso me deixa bastante feliz. Rebianca, aí tu tava falando agora nessa questão do... Tu tá sempre citando a coisa do autocuidado, né? Como se o que tu fizesse é um processo meio que de meio, né? Assim, mas o final, o objetivo é a pessoa mesmo, né? Buscando esse autocuidado, buscando o seu caminho. Isso, pra mim, diz muito respeito a uma ideia de uma prática de educação, né? Uma prática educativa, né? Quando eu penso em educação, eu penso nisso, assim. A coisa da busca pela autonomia do outro, assim. Isso. E aí, recentemente, eu tava lendo umas coisas falando sobre essa questão, né, de uma certa audácia da educação, assim, que é aquele momento em que você se dedica de corpo e alma, né, você não tá só experimentando uma coisa, você tá ali, muito conectada naquele processo, que pode dar certo ou pode fracassar, e você não tem controle sobre isso, assim. Não. E aí eu queria perguntar, hein, não sei, isso... tiver na memória, assim, algum momento, alguma situação, alguma ocasião em que tu sentisse uma sensação de que a coisa, sabe, rolou, assim, alguma situação, não sei, muito positiva, sabe, algum caso que tu guarde com carinho, assim, em que tu se sentisse nesse trabalho de educação muito feliz por ter atingido algo, assim, algo ter surgido pra você. De alguém ter se empoderado, no caso, assim. É. De um usuário, você diz, ou não? É, se tem alguma situação que pra tu foi marcante. Menino, E tem muitas, assim, mas, assim, o que me marcou foi uma vez uma senhora que ela entrou no grupo de análise bioenergética. Ela foi muito interessante, porque ela não passou muitos dias, ela disse que não vinha passar muitas vezes. Foi interessante. Ela era uma aluna de Márcia, do grupo de Márcia, de flexibilização, e ela fez assim, olha, Bianca, eu queria passar um tempo aqui, porque eu já tive depressão em análise bioenergética. Foi logo quando eu comecei o grupo de análise bioenergética. E assim... ela começou a contar a história dela. Mas ela em si já tinha esse empoderamento. Ela já tinha essa noção, essa consciência de si. Mas ela só precisava de mais um empurrãozinho. E aí eu me lembro que no final do grupo eu fiz uma fala onde a gente segura as mãos e eu fiz assim, uma coisa a gente está segurando nas mãos com os pés firmes, onde a gente só segura, mas a gente pode soltar, que a gente continua de pé. Então, a gente não precisa do outro, né? Mas se a gente puxa, a gente perde o equilíbrio e o outro também. E aí, quando eu fiz isso, ela olhou pra mim. Na hora, assim, eu fiz assim, era esse o toque que ela precisava. Ela não falou nada. Ela não voltou mais pro grupo. É, foi interessante, porque ela, a história dela foi uma lição, assim, pra todo mundo. Assim, do quanto que ela já venceu medos e fobias, né? E o pânico mesmo. Ela indo atrás dessa... Então ela trouxe pro grupo, ela somou muito mais do que... Mas só foi um toque que ela não voltou mais. Isso me marcou. A gente se encontra essa coisa da revelação mesmo, assim, né? Tipo, um momento, e é uma um coisinha segundo. Que você diz, né? Mas a gente vê muito... Eu tenho alguns resultados, assim, muito libertadores, né? Que a gente diz que é para as pessoas se libertar, né? Se ela se descobrir nesse potencial que é dela, que ela nasceu com ela. Eu tenho uma pergunta, mas não sei se será incômoda, que era mais que nada a questão da prefeitura, assim, como vocês se sentem como profissionais, né? Assim, tratados pela prefeitura, que às vezes uno vê um pouco de, sei lá, assim, de falta de vontade da parte da prefeitura, às vezes... Chegar ao final do ano e sempre estar meio com se assegurando porque não sabe se o contrato continua. Então, como é que são os sentimentos que aparecem frente à prefeitura, à Secretaria de Saúde? Eu sinto assim, o que eu sinto da prefeitura ou dos políticos, eu fiz, nossa, como eles estão perdendo a oportunidade de conhecer algo tão precioso que é aqui. Eles perdem a oportunidade até de se elevar, sabe? Porque eu não sei até que ponto isso é bom ou não, mas que a gente precisava de um olhar, né, de alguém que visse aqui como uma grande potência, né, da cidade, para elevar. A insegurança sempre acontece, mas assim, eu, assim, para ser sincera, eu não fico pensando muito nisso não, sabe? Porque a vida da gente é tão cheia de altos e baixos, né? Então, assim, já levei alguns reveses, aí eu não fico pensando muito nisso, não, Luiz. Sinceramente. Mais uma música? Mais uma. Vamos no mantra. É compridinho, mas ele vai nos mostrar, assim, a beleza, né? Da postura do diamante do yoga. Tatsavitu Varenya Sasyatima hidio yona prachodaya ombubu baswa tatsavitu parenyo pagode Sasyatima hidio yona prachodaya Devasya di mahidiyo. Saia de sua casa e curta a cidade. Agenda Cultural no Poeira Criativa. Mais uma quinta-feira, mais uma Agenda Cultural no Poeira Criativa. Então, e esse final de semana, né, de feriadão, a cidade tá bem agitada. Antes de qualquer coisa, amanhã, né, acho que... Não é isso? Amanhã, é isso mesmo, sim, amanhã. Amanhã é dia de... greve geral. Rua, né, greve geral. Problema levado, e greve geral, paralisação, não sei, greve geral, paralisação, tudo junto. É, tudo junto. E aí o debate é esse, né, não comprar nem pão. Como? É, não comprar nem pão. Ah, porque nem pão vai ter alguém trabalhando, né? Pra vender pra você. Então, os negócios não é dia de passear, não é dia de nada. Não é dia de comprar, nem para o cinema. É, dia de ir pra rua. Não é explorar ninguém também, né? É, então, greve geral amanhã. Porque ninguém quer trabalhar até morrer, eu acho. Pelo menos. Eu acho também. Eu não quero, não. Eu não quero ir trabalhar. Vou trabalhar até morrer, mano. Então é isso, amanhã a partir das 14 horas, concentração na Praça do Derby, às 14 horas, na greve geral, né, frente a todo esse processo calamitoso, né, de reforma da Previdência, de reforma trabalhista, então bota todo mundo para trabalhar, terceirizado, enfim. Pequeno teto dos gastos e além, né? Então é hora de a gente dar nosso grito de revolta e dizer não pode ser assim, não é isso? Massa. Então massa, então esse é o primeiro evento desse feriadão. Já na mesma sexta-feira, né, após todo esse processo, a gente vai ter, a partir das 10 da noite, lá no espaço Preto no Branco, no Recife Antigo, o Baile Preto, uma noite de celebração à cultura negra. Então, vai ter uma VJ, né, fazendo umas imagens e tal, e vamos ter alguns DJs, que vão ser Jetson Nobre, DJ Soma e DJ Bené, né, então a partir... Entrada até a meia-noite é gratuita. Então das 10 à meia-noite, entrada gratuita. Alguém vai estar trabalhando, eu quero falar. É, vai, né? Mas tá no bom. Mas será que no final do dia assim, né? De 10 à meia-noite, não sei. Não sei. É mesmo, que... né? A galera vai se preparar o dia todo, né? Mas tá de boa, era só um comentário. É verdade. Então é isso, né? Uma noite de celebração à cultura negra lá no Espaço Preto no Branco, na rua Vigário Tenório. Rua Vigário Tenório, número 199, no Recife Antigo. Massa. Já no sábado, né? Tem uma dúvida. Só o 29 de maio ou só o 29 de abril? De abril. O sábado próximo vai ter a terceira edição do Abril pro Livro na Praça do Sebo, que fica aí também no... bem no centro da cidade, né? Isso, por trás da Avenida Guararapes. É isso mesmo, né? E esse evento nasce do projeto Movimento Praça do Sebo e Adote Praça do Sebo, organizado pela Sociedade Civil e Livreiros. E a ideia é divulgar e fortalecer o espaço, mostrando todo o seu potencial cultural e artístico com a finalidade de trazer para perto olhares sensíveis à causa. Vai ter música, literatura, apresentações culturais, exposições, bate-papo com escritores, sorteios, troca-troca. E muita gente apaixonada pelo livro, pelos livros. Pronto, isso ao longo do dia, né? Não vai chegar de noite na Praça do Sebo, não, que eu acho uma má ideia. Assim, noite avançada, né? É, deve ser até umas... que começa, porque não tem horário, né? Mas que é de 10... É, acho que começar pela manhã, acho que é tarde, assim. Acho que chegando de tarde, você vai ter já muita coisa fazendo. Massa. Ainda nesse sábado, né, a gente vai ter o Africa Alimente-se. Cultura vegetariana de inspiração ancestral. Então, mais uma vez, né, a gente divulgando um evento da Duzat, né, então, aí dessa vez é o evento Africa Alimente, que vai trazer o protagonismo negro para a construção do veganismo, né, então, tentar trazer esse debate, né, entre o vegetarianismo e veganismo e cultura negra. Então a gente vai ter, se apresentando, Aninha Martins, que já esteve aqui, né, no nosso, uhum, no Poeira Criativa, com participação de Jonatas Onofre, e DJ residente Sarita de Gzuz. Que massa. Então a gente vai ter muito cardápio. O cardápio recheado. De alimentações da tradição da cultura negra, né? Acarajé, vatapá, chinchim, várias coisas que eu nem sabia que existiam. Mas tudo isso a partir de uma inspiração vegetariana. E vegana, né? E então, vegana. Sem leite, sem carne, isso. Sem ovo, né? Então vai ser lá na Dusati, né, a partir das 19 horas, no sábado, lá na rua da biblioteca da UFRPE, né, ali em Dois Irmãos, na Rural, a Casa Lilás. Então entrando ali naquela ruazinha do lado da biblioteca, indo na direção da mata, você procura a Dusati, que é a Casa Lilás, a partir das 19 horas. De graça, né? De graça. Massa. E já no domingo vai ter a Samba do Mulungu, a segunda edição, que é uma atividade que está sendo desenvolvida para juntar fundos para o primeiro EP do Mundo de Kona, juntamente ao Mundo de Kona Produções. E o evento acontecerá, bom, no dia domingo, né, a partir das 15 horas, na Praça da Barça, com intervenções e diversas atividades. Cocô, forró, happy, música alternativa, música psy. O que é a música psy? Psy, eu acho. Psy é psy trance, né? Ah, mas... Massa. Nunca aí, foi na rave, não, hoje? Fica muito doido na rave. Não sou da rave, não. Eu quase já nem saio. Tô dormindo. Aí é uma variedade, vai ter várias coisas. E tipo, Mulungu é um grupo formado na Barça do Capão Aribe, aqui bem pertinho do Engenho Meio, né? E faz uma mistura, né, de coco com ritmos afro-brasileiros, afoxé, samba, maculelê, ciranda, maracatu. Então, quem quiser chegar, próximo domingo, a partir das 15 horas, é na Praça da Várzea. É, então vai ter estar aí, né? De tudo, eu estarei lá. Estará lá? Quem quiser pedir um autógrafo. Massa. Então, é isso. Foi mais uma Agenda Cultural. People want some love. People want some love. People want some love. People want some love. Você sabia que existe uma rádio comunitária no Engenho do Meio? Quer colocar músicas, falar sobre sua vida, fazer um programa de rádio? A Rádio Comunitária Aconchego está esperando por você. Pode nos encontrar no prédio do Serviço Integrado de Saúde, no 88.1 de sua rádio FM ou na internet em radioaconchego.milharal.org ou ainda em nosso e-mail radioaconchego@riseup.net. O CIS fica na rua Lindolfo Collor, número 65, no Engenho do Meio. Esperamos por vocês! Esperamos por vocês! Esperamos por vocês! Opa, tem alguém aí? Olá! Olá, meus amores! Estamos aqui de volta nesse último bloco de entrevista, né? Então, essa entrevista com Bianca. Bianca, e aí? Calma, né? Vamos por partes. Disse? A gente está conversando aqui com Bianca, que é profissional aqui do CIS, né? Trabalha com yoga, trabalha com dança, com psicomotricidade, bioenergética, reiki e afins. Então, Bianca, nesse último bloco a gente estava querendo conversar um pouco agora para além dos muros do CIS, né? E pensar em um contexto mais amplo. Aí tu dançaste a forchar no carnaval, não foi? Dancei no Omonilê Ogunjá, que pra mim foi uma experiência assim, de fato, além, né? Porque assim, eu entrei por conta da minha pesquisa, né, do análise bioenergética, da finalização do meu curso, pra saber um pouco mais do afoxé dançando também, mas eu me envolvi com o afoxé, com a dança do afoxé, que é uma dança assim muito forte, né? E eu pude vivenciar esse aterramento em mim e o sentido do afoxé, da cultura afro, né? Da luta de resistência, né? Que eles têm, né? Na sociedade, né? Do olhar, né, do povo, né, que trabalha no afoxé, né, que milita, né, a favor da cultura do afoxé, da cultura do candomblé na rua, né, da cultura negra, né, de defender a sua cultura. Então, assim, foi muito bonito, assim, eu gostei muito. Aí já abre outros horizontes, né? Nessa vida que é um aprendizado todo dia, né? É... Mas tu já tinha tido alguma relação anterior com a questão das danças populares, das danças tradicionais, assim? Sim. Assim, eu já fiz parte de um grupo de dança profissional na época da faculdade e dança popular, né? Então, o frevo, o maracatu, todas as danças populares, coco, ciranda, xaxado. Então, assim, eu já fiz a apresentação, né? A gente tinha um espetáculo, né, que se chamava Paranambuco, né, onde a gente contava a história do Brasil através da dança. Eita, que legal! É, muito bonito, era muito bonito. A gente tinha... E como é que é essa história de contar uma história através da dança? Assim? Como é que funciona isso? É tudo que tem a ver com expressão, né? Sim. Então você conta através da música, através da expressão corporal, da interpretação corporal, né, e da dança, né, em si. Então tudo é corpo, né? Então você não fala, você não tem diálogo, a tua linguagem é a dança, que é o corpo na música, né? E os ritmos que vão te levando, né, para a história. Era bem bonito. Trazendo de volta, assim, para essa coisa da relação com a Foché, porque a gente até entrevistou, né? A gente entrevistou... Dario, não foi? Foi. Dario Chulim. Há uns 5 semanas, eu acho. Enfim, e aí como é que foi essa tua aproximação com esse Foché específico? Como é que foi esse processo e como é que tu se sentisse, assim, em termos do acolhimento lá, sabe? Foi interessante, assim, porque eu conheci Jamila numa oficina de Afoxé que teve no Frepop lá na Federal, uhum, ano passado, não, ano passado, é, no meio do ano, foi o ano passado, foi, julho, sim. Eu tava de férias, aí fui no Frepop e em todas as oficinas que eu fui e palestra foi voltada para a cultura negra. E aí eu caramba, adorei Jamila e aí eu falei com ela da minha pesquisa que eu gostaria de participar. Eu peguei o telefone dela, ela pegou o meu e aí ela me convidou para participar das oficinas de Afoxé, que era para participar, né, do encontro. E aí a coisa aconteceu, né? E foi bem revelador para mim. Muito bom mesmo. Aí tu falasse um pouco dessa coisa da dança, tem algo? Não, pode falar. Fiquei curioso da relação da Afoxé com bioenergética, assim que tu pesquisa nesse caminho, né? Tu falou isso aí, é. Mas saber, né? Como é que é essa relação? Sim. Eu na verdade, é assim, fica... Tudo a gente vai fazendo uma conexão, né? Como toda a minha história de corpo tem a ver o princípio com a dança, né? E aí, quando eu fiz a vivência de Afoxé lá no centro de arte, que foi lá dentro do Frepop, eu vi que era todo o pé bem colado no chão com os joelhos sempre flexionados. Eu fiz, isso aí é um ground, que é um fundamento da análise bioenergética. Eu fiz, nossa, não, eu tenho que fazer com a Afoxé. Eu já estava com isso na minha cabeça. E aí, quando eu fiz a vivência, eu fiz assim, não, o meu tema vai ser a contribuição da dança da Afoxé para o trabalho de ground no adolescente. Porque o adolescente precisa de ter esse contato com a realidade para não sair tanto flutuando nas ideias, né? E ele tá mais fortalecido, né, no ground, para ele partir para a vida adulta de uma forma mais saudável. E aí a análise bioenergética, ou o Afoxé, sendo uma das ferramentas, né? E aí eu defini aí E aí resolvi participar, porque é na vivência que a gente vai sentir, para poder defender a ideia. Sentiu? Senti. Senti bem. E na minha apresentação eu dancei o afoxé. Foi bem legal. É, a gente trouxe uma frase, aí eu ia pedir para tu comentar essa frase, certo? É uma frase de Emma Goldman, que é uma anarquista dos anos 50, eu acho, do século passado. Que a frase dela é: se não posso dançar, não é minha revolução. É, na verdade, ela usava a dança, né? Para revolucionar, para poder transformar, na verdade. Ela utilizava a dança para transformação. Porque a revolução também é para transformação, né? Se, inclusive, em filosofia, a gente estuda, né? Que se você... é toda transformação tem que ter uma revolução. É, foi como eu entendi, assim. A coisa meio do virar de ponta cabeça, né? Isso. E também a questão, assim, do corpo, né? Do Sim. movimento do corpo. Que às vezes a revolução é só... ideal, seja, só idealizadora, Ideal ou mudar as condições, né? Ah, tem que ter mais dinheiro, não sei, não, mas se a pessoa mesma, em sua integralidade, né, que a gente trabalha aqui no CIS, não muda e não, você não pode, né, dançar nesse caso, eu não quero esse tipo de mudança, né? De revolução, transformação. Assim. E tem até aquela coisa assim, você tem que dançar conforme a música, né? Então você se entregar também, porque. Se você só vai com a parte intelectual, vamos dizer assim, né, você não usa o seu corpo, você não mergulha, você não dança, você não revoluciona, né, você não faz história, né, não entra. Nossa. E aí, será que a gente já vai indo para a última questão? Pois é. Aquela pergunta de sempre? Faz. Então... é, a gente sempre faz uma última pergunta, Bianca, para todo mundo que vem para Poeira Criativa. A gente sempre faz essa pergunta no final. Então a pergunta é: para você, o que é Poeira Criativa? É interessante isso, né? Porque uma poeira criativa me veio já uma imagem assim de várias cores, vamos dizer assim. Porque, e se ela é de várias cores, ela tem também muitas direções, de muitos temas, de muitas visões também. Então, a criatividade, ela permeia de onde você tem várias alternativas. Show! Obrigado. É massa, acho que é a melhor parte. São sempre as respostas mais. É. Mais criativas, assim, né? Mais curiosas. A gente nunca tem, né? A gente nunca sabe o que é. Nunca sabe o que é que vai responder, né? É, né? Mas é isso, então, né? Acho que. Muito obrigado pela presença. Gratidão pela também. Sabedoria também, né? Que nos sente assim. E também por, assim, pela disposição de estar aqui no CIS e de ter participado do programa. Que às vezes uno sente. Esse horário meio já nocturno, né? É difícil. Para mais quem é do CIS e passa o dia todo aqui, né? Ou passa grande parte do dia aqui. Então, obrigado, né? Muito obrigado. Obrigada também pelo convite, né? Tem mais alguma última... né? É educado também, a gente tem que fazer isso, né? Perguntar se tem alguma última consideração, né? Não, para mim foi prazeroso também responder e... trazer também a minha história, também uma forma de vocês saberem do valor, né, da minha trajetória até aqui. Foi legal também entrar em contato com isso de novo. Massa, obrigado Bianca, obrigado Gus. Vamos encerrando e amanhã todo mundo se encontrando, né? É, amanhã lá no Derby. Amanhã no Derby. E tem a última música, né? A última música. Que a Bianca trouxe. Que tem... tem duas, né? Vocês. Eu vou botar Celebra a Vida. E a outra toca, vai tocar depois, então. Tá bom, diz as. Tá bom. sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca estás.